Zoals van de schoten. Não gosto de usar o alfa, mantendo posição próximo ponto de espera. Estou autorizado aqui um pouco mais à frente. Reporta no ponto de espera quando pronto. Reporta no ponto de espera quando pronto, vai fazer o alfa. Zona 71, caminho e centro, Recife, na frequência 03325, alternativa 25, decimal 1. 3325, 251, 3 zona 71, bom dia. Bom dia, 3597. 3597, bom dia, taxa civil Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 3597. Oscar Zulu Alfa está pronto. Oscar Zulu Alfa, autorizado, alinhar e decolar 0, vento 8, 0 graus, 0,09. Alinhar e decolar 0,09. India Corona 0, Oscar do Alfa. Com aguarda aí. Chegar na navegação partindo no 04, autorizado, prosseguir até o 03, Golf X-Ray Delta. Ok, considere após a aeronave da TAM, X-Ray Delta autorizado até a posição 3. Salvador, Gol 99 no meio, informação Eco, bom dia. Gol 99 no meio, bom dia, desce para 4 mil pés, via chegada bom. Via bom, 4 mil, o 99 no meio. Controle, bom dia, Papá Tango, Oscar, Zulu Alfa. Zulu Alfa, bom dia, mantenha no meu pés, no corredor, achei reposta no farol da barra. 4, controle no 208. É, mil pés, né? Afirmativo, no mil pés no corredor. Afirmo. Azul Alfa, configura pro ideal para o destino. Aguarde. Trássego Salvador, Gol 961. Turma 961, bom dia. Para o Galeão, nível 660 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Euleda, Irune. Uber November 857 até Mon. 5002, transponder, controle 1-10-8. Horizonte, nível 360, Galeão. da decola da 10 da Euleda Hirumi. 5002 é o transponder, 208 é o controle, a rota é Upper November 857, ponto. Epson, transfer pushback, acionamento, voo 1961. Câmara, 961. Alfa autorizado, direto de círculo. Vai subir para 085, então, prova do destino da presente, Oscar do Alfa, grato. Está em contato radar, passou a posição Conde, o Ibonce para interceptar a chegada Bonce e desça até o 060. Bonce no ideal 060, 6285. O 9996 tem condições de manter a velocidade para o seu pensamento? É, comprei a velocidade. Pode manter a high speed? Atirou, manter a high speed. Câmara 225, controle? 225. Reduza para 2309. Tem que deixar na 625. Bom, acho que o Delta está na posição 341, na verdade, Estacionamento Gol 961, portão 612. Prezado com 961, chame táxi. Chama táxi, 961. Gol 9996, desça para 2000 pés, o ajuste 1020, está autorizado o ILS XP, reporte estabilizado. 2020, reporte está estabilizado. 9996. É 225, desça para 4000 pés, o ajuste é 9020, está autorizado lá na Pro de Pelo. 9020, 4000, quando pelo, 6225. Gol 961, 128 VOV, alterna Campinas, 3h40. 961, no táxi via Patins, a ponto de espera 2118, decimal 95, o ajuste no 020, bom voo. Patins, 295, 1020, bom dia. 9916, complexo de aproximação final, chame Torre Salvador na frequência no 8.95, bom pouso. 8.95, obrigado, bom dia. Agora, bem. Oxenem 6225, referência pode Vaduna? 6225 autorizado, vista para 2000 pés, o ajuste é no 020, reporte estabilizado no localizador. 2000, 1020, Vaduna, vai reportar a mesa 225. Pois, Zona 0, vou nominar o mesmo. Pelo Alfa, confirme seu estimado para pouso. Estimando pouso, 1-3-3-2. Copiado. Bom, 99 no meio, sala 23, livra próxima à direita, chamação 219, correção 211. Repórter livrando a pista, expulsivo agiliza. Agilizando, Sérgio. Agilizando, gol 99 no meio, chamada 219. Bom dia. 9996, bom dia, taxi de Alfa, Juliette, portão 08.

Oscar Oscar 4040. Um minuto, cópia. Ah, Maruleco, apenas confirmando isso. Com fim, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor, Elefa. Após Elefa, voa Tozob, intercepta Upper Zulu 2-1. 5031, correção, 5013, transponder, controle 120, decimal 8. Grande Salvador de voo 093. Zona 093, bom dia, via chegada bom, desça para 4.000 pés, o ajuste em Salvador 1020. Desce via para 4.000, mobile 20, 093. Zona 961, chame centro Recife, na frequência na 3325, alternativa 125, decimal 1. 3325, 251, obrigado, bom dia, gol 961. Bom voo. Obrigado. 05973, está autorizado o ILS X-ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado, do 05973. Salvador approach, today is the ground 9972, crossing 240, we have echo. Bell 9972, my arrival tends to flight level 050. Roger, down to 050, possible to fly heading Duna intersection. Ground 9972, flight Duna. Thank you very much, man. Ouviu 5973, estabilidade, localizador, pista 190. 05973, complete a aproximação final, chame Torre Salvador na frequência no 8, decimal 95. 18, 95, é boa. 19093, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado em LSX3, reposto estabilizado. 6000, a cara estabilizada na frente. 05973, confirma de abaixo de travou, quem negar 19020, bom dia. Ouviu 09763, está avisado com o ILS, pista 10, baixar até lá. Avistado, livre pouso 10, vento 970 graus 089, Rio. Livre pouso 170 0109, ouviu 05973. 704. Verifica no 704 autorizado, chame táxi. Livro push 3. Coluna 7, pode fazer uma parada. Coluna 2 nova, Diego. Confirme. Pode tirar dúvida da operação que você já está na torre nova ou é antiga, hein? Ainda tem antiga. Ah, você, obrigado. Pode ser uma Uno, bom dia. Fez um Uno, graças a Deus. Alô, Salvador, muito bom dia, eu vi o 5973, chegando em instrução. Rio 5973, bom dia, taxa de Alfa, quilo 43, posição meia dúzia. Alfa, quilo 43. Muito bom dia, essa 3-1, 5-3 com a Delta. Tá 3-1-5-3, bom dia. Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Irumi, via Bernovember 857 até MOU. 5-0-1-5, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Irume, 5-0-1-5-2-0-8, Upper November 857 até Monsu. Tá 3-1-5-3. 3-1-5-3, correto, chama o professor para o Chibé, que é treinamento. Chamará. Estabilizando a LS 1093. Turno 096, complete a aproximação final, chame torre na frequência no 8, decimal 9. Confirmo 1895. Afirmativo, 1 no 8, decimal 9, 5. É. On 99, 72, 102, 1050, 1020. Report steps localizer. Roger, down to 2000, 1020, report steps on the localizer, ground 9972. Estado livre pulso no 0, vento 190 graus, 109, sem negar 1020. É, que deve pôr 1-0, gol 1093. Solo 3597 para o táxi com 134 no POB, alterna com 5 a 3 horas e 15. Táxi 517, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste 1020, Monvo. Direita Índia 1895, 1020, obrigado, bom dia, 3597. 093, Solos 48, livre à direita, Solo 1211. Direita 211, gol 1093. 135, 17, já pronto no ponto de espera? Tá pronto, ponto de espera, 3517. Autorizado alinhar e decolar de imediato, 510, vento 170 graus, 089, tem condições? Afirma, além da cola 10, tá na 3517. Establishing the localizer, Federal 972. Call 9972, contact tower, frequency 18-95. 18-95, good day. Bom dia, via chegada Mari, desça ao nível de voo 050. Via chegada Mari, desce ao 050, atacar o minha. 6570, vou Iduna na presente. Voadora, 6570. Para 5975, bom dia, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060. General 9972, avistado, livre pouso 10, vento 80 graus, 099. Livre pouso, Federal. Círculo 7, decolado 51, controle ano 208. 208, vai ser. Controle Salvador, bom dia, Sandra, 517. E 517, bom dia, contato radar, se manter no voo 360 após 2000 pés, vai elefa. Só mantenha 360 após 2000 pés, elefa 3517. General 99972, on the ground at 52, leave by your right, our ground, 121.1, good morning. Roger, 121.1, good morning. How about the ground, this is 9972, good morning, taxi approved via Alpha Kilo A Prompt, attend to the Marshall. Alpha, Kilo, and Apron 3 to the Marshal, General 997. passada no 0, do controle 0, 4, 0, chamando tanto para o táxi. Autorizado, chamará 4, 0, 4, 0. Falou, bom dia. 3153, puxa acionamento no 7. 3153, abaixo, quero puxa. Acordado. Pés, o ajuste no 020, está autorizado em LSX e reporte estabilizado.